Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Campo de batalha, igual o que existiu em Roma. Hoje é espaço pra quem chora e também se emociona e vê que nem tudo funciona como esperado, que as coisas às vezes parecem não ter significado. Perde alguém que se gosta, que viveu ao seu lado. Quando se faz tudo certo, tudo parece dar errado. Olha pro céu, pergunta e se ilude com a resposta. Às vezes se acha o ouro só escavando a bosta. Proposta de vida, condição descomum. Tem que se armar de positividade pra não ser mais um se afogando no rum. Corote é o velho barreiro, entra numa viagem louca com o poder do isqueiro. Se olhe bem em frente, espelho, vê o que seu ego diz. Faz um balanceamento daquilo que faz feliz. Cê tá com a família ou junto com a namorada? Causa pela madrugada, zoando com os camaradas, fazer mal ao próximo. Usar de alegria quando o inimigo chora, acaba entrando numa fria. Ser ríspido como a guia que cansou de ser pisada e traz o semblante de quem tá bem acabada. Tem que ser naipe gladiador, combatendo a fera pra encarar a corrupção, enganação, fila de espera, fantasia pela tela. Bela moça da novela, no fim do jogo é triste, a vida é real e sincera. Vela de 7 dias pro passado que morreu, meu futuro obra divina, onde quem constrói sou eu. Mãos à obra e antídoto contra as cobras que espele seu veneno pela massa de manobra. E o tempo que me sobra pro raciocinar é o que eu transformo em letra, maneira de me expressar, mas deixar desestressar e purificar a alma pra na melhor hora eu saber usufruir da calma. Coliseu sustentado pelo medo e trauma, quando solto o leão que vem babando da gela. Me diz aí, cê tá pronto pro que deve é lutar pelo que acredita e chegar onde puder. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Correria, palavra que define um paulistano, que não desanima quando vê as portas se fechando. Deixa em último plano aquilo que me encano. As normas são claras pra quem no coliseu, como eu te engano, insano como um Van Gogh cortando a própria orelha. O desespero que vem, tipo enxame de abelha. Falo o que vier na telha, nem sempre o que aconselha. O que traz a visão clara por baixo da sobrancelha. Sinceridade não é qualidade passageira, vive dentro do peito elevada, sem brincadeira. Eu porto verde e amarelo da ordem e progresso, que nem sempre tá ligado. Organização e sucesso, Brasil ainda é escrito com Z. E mundo, terceiro mundo, e que tem muito a crescer. Onde patriotismo resume bandeira pra ser gay. Tudo que eu não concordo, eu vim pra desobedecer. Conceitos idiotas e regras geradas, regadas à falsidade da mais suja das águas. Elas serão quebradas por boa vontade e opção por cada lutador, gerador da própria opinião que é diversificada. Pensamentos divididos nesse mito que é o mundo, onde o dia é dia seguido de trabalho. Se nota pelo caminho real, nos trilhos da linha vermelha, onde é esmagado o social. Onde lota e é mil grau a condução, ser esmagado ou esmagar a única condição. Pouca respiração, muita transpiração, aumenta a tarifa, mas não melhora a situação. Onde correr rapidão não é recorde no Guinness. Mundo iludido pelas belas gatas de biquínis. Pelo final que sempre tá no roteiro dos filmes, os melhores vinhos e vestimenta das vitrines. Nem me perco em caminho, faço me equilibro, pois é como andar descalço e pisar em caco de vidro. Vibro com cada vitória, dispenso comentário. Tô pronto pro coliseu pra derrubar adversário. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, cê tá pronto pro coliseu, pra morrer por um ideal e lutar pelo que é seu. Deus me livre de sofrer como escravo judeu, mas eu arco com as consequências pra lutar pelo que é meu. Me diz aí, diz aí.